Posso te dar pouco tudo que tu és, você me liberou, eu me curou, o que posso te dar 僕ちゅきちゅえ Você me liberou Eu me curou hey, yeah. Tu és Teu amor